Carlos Cabral. Um monólogo biográfico. Um programa de Teresa Cabral. Neste programa, iremos conversar com o ator, encenador e escritor Carlos Cabral. Nos irá destacar alguns aspectos da sua vida. Então, eu chamo-me Carlos Cabral, nasci em Torres Vedras em 1939. Torres Vedras é aqui uma terra ao pé de... agora é uma cidade, ao pé de Lisboa, a 45 quilómetros, uma coisa assim. Quer dizer que eu tenho neste momento 76 anos. Desde criança, ao que me dizem, eu não me lembro disso, mas que eu queria ser palhaço. Penso que eu queria ser palhaço porque... como a única forma de representação que eu via eram os palhaços do circo, havia muitos circos, e agora se calhar também há, mas não vejo, que passavam por lá, o Mariano, enfim, vários. Era essa forma de representação que eu via, portanto eu queria ser palhaço, ao que parece. Depois, o ter nascido em Torres Vedras parece-me que pode sempre intensivar a nossa forma de encarar o espetáculo, ou querer participar do espetáculo, é mais querer participar do espetáculo, porque Torres Vedras, dizem lá os senhores da organização, e é capaz de ser verdade, tem o carnaval mais português de Portugal, mas isso não interessa, isso é uma questão, por acaso é verdade, mas é uma questão lá deles. A questão é que No Carnaval, em Torres Vedras, existe uma tradição que é os homens vestem-se de mulher. Isto, por acaso, não é propriamente verdade, porque os homens não se vestem de mulher. Os homens vestem-se com roupas de mulher, não para parecer que são mulheres, mas para gozar com a mulher, gozar com a pessoa que durante todo o ano está com eles em casa e não sei o quê. Bom, isso chamam-se as matrafonas e é uma forma parateatral muito importante. Bom, portanto, talvez isso me tenha levado, além de querer ser palhaço, a também pensar que o espetáculo era aquela coisa... Ah, isto passa-se durante 6 dias em Torres Vedras, de dia e de noite. Eu andava no que era antigamente a instrução primária, que acho que, enfim, continua a existir, mas chama-se outra coisa qualquer, porque antigamente havia a primeira, segunda, terceira e quarta classe, agora existe o primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. E na escola onde eu estava, onde eu ia, apareceu em determinado momento um padre bastante novo, 20 e tal anos, que era o Padre Paixão. O Padre Paixão ia falar com os meninos e as meninas. Não, naquela altura não eram os meninos e as meninas. Eram os meninos ou as meninas, porque os meninos e as meninas não podiam ter aulas conjuntas. Não é? Bom, mas ia lá falar e eu gostei muito do senhor a falar. E disse à minha professora, que era a Dona Vitorina, eu gostava muito de falar com o Padre Paixão. E ela disse ao Padre Paixão, olha aqui o Carlinhos, ou não sei o quê, o Carlitos, ou uma coisa qualquer, queria muito falar consigo. E o senhor falou comigo. O que interessa é que este Padre Paixão era um grande teatreiro. Numa igreja que havia, já, agora é uma igreja-museu, mas era uma igreja, que é a Igreja da Graça, em Torres Vedras, por cima do teto da nave, não é? Havia uma sala de teatro. Uma sala mesmo, com cadeiras fixas. Podiam não ser as cadeiras fixas. E um palco com revestimento e tudo, é verdade. E ele que estava ligado às juventudes... Havia a Joque, a juventude operária católica, a juventude estudantil católica, várias coisas nessa altura. Isto passa-se, portanto, há muito tempo, não é? Pai, em 49, 50, 50 e tal. Ele fazia espetáculos de teatro lá nesse espaço e passou a convidar-me a eu ir dizer poesias a esse espaço. Eles faziam peças, cantavam coisas, mas eu não participava nisso, mas eu dizia poesias. Pronto. Parece-me que isto, estas três coisas, as matrafonas, o Padre Paixão e eu querer ser palhaço, me levaram a ser ator. Questa parte abbiamo l'uomo del bosco completamente civilizzato. Poi abbiamo i nani, i bufoni, gli uomini del mondo. Abbiamo la donna forciuta, nonché la teatrice. Fuori programma abbiamo il cielo della morte. Diavolo, vai! Ataca! Bom, acontece que em... em determinado momento eu venho estudar para Lisboa, para o Pedro Nunes, e depois vou para o Porto. Vou para o Porto. Nessa altura, a minha família, que era uma família decente... Ah, o meu pai, eu não disse há bocado, mas digo agora. O meu pai era médico estomatologista e a minha mãe era... Era e é, tem 102 anos, mas continua viva e boa. A minha mãe era licenciada em Direito, mas nunca exerceu a profissão. Acontece que, em determinado momento, eu pensava... Não, realmente, eu não vou para o teatro. O teatro é uma coisa... Se os meus pais não querem que eu vá para o teatro... Porque os meus pais não queriam, claro, como pessoas decentes, que eu fosse para o teatro. Na altura, agora não era assim, mas na altura era assim. E então, eu disse, bom, então eu pronto, eu vou pensar tirar um curso qualquer superior e tal. E como não me interessava tirar nenhum curso superior, eu acabei por ir para o Porto estudar Geologia. Geologia são terrenos, petróleos, terras, que é uma coisa que nunca me interessou. Mas o que acontece no Porto é que o, por volta de 1957, por volta não, em 1956, uma amiga minha disse-me, olha, há aqui um anúncio no jornal a pedir alunos para uma escola, alunos atores para uma escola aqui de uma companhia que é o Teatro Experimental do Porto, uma companhia que felizmente ainda existe e com muito mérito. Eu fiz o concurso a essa escola e fiquei lá, pronto. E nessa altura, uma coisa muito importante é que foi o ano em que o rock and roll, especialmente através do Elvis Presley, começou a ter um grande incremento não só nos Estados Unidos da América, como também na Europa. She know just what to do. I got a gal named Sue. She know just what to do. She roll me to the east, she roll me to the west. She's a gal that I love best. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Bop, bop, loom, bop, bop, bam, boom. I got a gal named Daisy. She almost drive me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Bop, bop, loom, bop, bam, boom. Hit it. Bamboo, I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. A boy, you don't know what she do to me. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Bop, bop, loom, bop, bop, bamboo. Come on and do the jailhouse rock with me, let it rock. Estive no Porto durante 5 anos. Eu entrei para a companhia, não, mas entrei a trabalhar com a companhia do Teatro Experimental do Porto, em pequeníssimos papéis, como é de prever, não é? Na altura eu tinha 17 anos, sim, 17, 18. Em pequeníssimos papéis, lembro-me que eu me estreei, aqui se pode dizer, no Teatro Sá da Madeira do Porto, numa peça do falecido Bernardo Santareno, que se chamava, e que se chama, ele é falecido, mas a peça continua a existir, que se chama A Promessa. Eu fazia um pescador no coro final, é normal, não é? Na altura. E depois, durante esse tempo, eu trabalhei com várias companhias, por exemplo, isto no Porto, por exemplo, as companhias brasileiras da Maria da Costa e da Cacila Becker. Posso dizer, teve um processo tão espetacular como da Ruef, mas não é nada disso. Não, porque é assim, durante muito tempo, as companhias, muito tempo atrás disto, as companhias portuguesas que existiam na altura, grandes companhias portuguesas, não estou a dizer boas ou más, estou a dizer com um grande número de pessoas, as companhias portuguesas iam ao Brasil mostrar o teatro que se fazia em Portugal. Isto a partir do século, metades do 19, enfim, por aí assim. E até desde o 18, do final do 18. Pronto, em determinado momento, e estavam lá durante 2 meses, 3 meses, e depois voltavam para Portugal. Depois, acontece que o Brasil passou a ser um país mais importante, a sua cultura desenvolveu-se muito. Em relação àquilo que é a representação, as evoluíram imenso e passaram a ser as companhias brasileiras que vinham a Portugal durante variedíssimas épocas, mas durante meses, apresentar o seu repertório. Isto é para dizer que quando eu falei da companhia da Maria da Costa e da companhia da Cacila Becker, quando elas vieram a Portugal, elas evidentemente não traziam os papéis todos pequeninos, traziam os papéis grandes. E, portanto, aí eles precisavam de arranjar os atores no sítio onde eles iam, neste caso em Portugal, para fazer esses papéis. Lembro-me, por exemplo, que um dos atores que trabalhou comigo numa dessas companhias, na da Cacila Becker, foi o falecido Rui Luís. Lembro-me perfeitamente de estar num camarim do Teatro Sá da Bandeira do Porto para escolher uns colãs que ele dizia que eram maiores que os outros, efetivamente esta história. Bom, mas o que não interessa, é que eu estou no Porto durante 5 anos, aliás o Porto é a cidade do meu coração, mas passa publicidade, e ao fim de 5 anos eu volto para Lisboa, eu venho para Lisboa. Nessa altura eu resolvo não sei de quem, no Porto, não me lembro, inscrever-me no Conservatório de Lisboa, o Conservatório Nacional de Lisboa, que era e ainda é, mas pronto, o teatro era, o Conservatório era todo o teatro e a música e a dança e tal, no Bairro Alto, ali na rua de, como é que chama aquilo? Caetanos, no Bairro Alto. Agora, nesse edifício só existe, e em condições deploráveis, a escola de música, até há pedidos para as pessoas com participarem com dinheiro para as obras, que chove lá dentro e não há dinheiro para pagar coisa nenhuma de nada. Mas enfim, não interessa. Interessa, mas não é a mim que não estou lá. t'ai rencontré par hasard. Ici, ailleurs, ou autre part. Il se peut que tu t'en souviennes. Sans se connaître, on s'est aimé. Et même si ce n'est pas vrai, il faut croire à l'histoire ancienne. Je t'ai donné ce que j'avais, de quoi chanter, de quoi rêver. Et tu croyais en ma bohème, mais si tu pensais à 20 ans qu'on peut vivre de l'air du temps, ton point de vue n'est plus le même. Cette fameuse fin du mois qui depuis connaît toi et moi nous revient 7 fois par semaine, et nos soirées sans cinéma, et mon succès qui ne vient pas, et notre pitance incertaine. Tu vois, je n'ai rien oublié dans ce bilan triste à pleurer qui constate notre faillite. Il te reste encore de beaux jours. Profites-en, mon pauvre amour. Les belles années passent vite. Et maintenant, tu vas partir. Tous les deux, nous allons vieillir, chacun pour soi. Comme c'est triste. Tu peux remporter le phono, moi, je conserve le piano. Continue ma vie d'artiste plus tard, sans trop savoir pourquoi un étranger, un maladroit, lisant mon nom sur une affiche, te parlera de mes succès. Mais, un peu triste, toi qui sais, tu lui diras que je m'en fiche. Acontece que eu inscrevo-me no conservatório, isto deve ser, não sei exatamente, mas deve ser pai, em 69 ou uma coisa qualquer, sim, pai. E eu estou no conservatório durante 6 meses até conseguir um contrato para ir trabalhar para uma companhia profissional. Nessa altura o teatro em Portugal era uma profissão, agora não é, agora é uma atividade. Existe, evidente, existe uma diferença entre o que é uma atividade e o que é uma profissão. Por exemplo, uma profissão, sei lá, um médico é uma profissão, porque ele tem que ter determinados estudos e tem depois que ser avalizado pelos seus pares numa coisa que é a ordem dos médicos. Senão ele não pode fazer, exercer, pode exercer ilegalmente, mas legalmente não pode. E depois também a ordem dos farmacêuticos, que também existe, e a ordem dos advogados, e a ordem dos engenheiros, etc. E tal. Mas há atividades que não são uma profissão. Por exemplo, se nós formos roubar carteiras para o Elétrico 28, né, entre o Martim Beniz e ali os Prazeres, eu estou a angariar o meu modo dinheiro que eu preciso, mas isso não é uma profissão, eu não preciso para ser ladrão de carteira, preciso ter jeito, mas não preciso ter nada de especial, não preciso pertencer a nenhuma ordem, uma coisa qualquer. Neste momento, o que se passa em Portugal, e não estou a dizer que é mau ou que é bom, eu por acaso penso que é mau, mas não estou a dizer que é mau ou que é bom, é que o acesso ao teatro deixou de ser condicionado por uma profissão, por pertencer a uma profissão, o que eu quero dizer, Mas neste momento qualquer pessoa pode, eu não digo ser ator no sentido correto do termo, mas pode ir representar, pode ser contratado, coisa que até aí não acontecia. Já agora, nessa altura em que eu fiz o conservatório, e até muitos anos depois, eu não fiz o conservatório, tinha lá 6 meses. Nessa altura, para uma pessoa poder assinar contratos e receber dinheiro por fazer a profissão de teatro, era necessário que tivesse uma de duas coisas. Uma delas era o curso do Conservatório Nacional de Teatro, claro. Para entrar no curso do Conservatório Nacional de Teatro, era necessário ter a quarta classe, que agora seria o quarto ano de escolaridade. Era preciso estar lá durante 3 anos, e depois era preciso ser avalizado por uma coisa que não era uma ordem, porque nessa altura já estávamos com o regime do Estado Novo, portanto com a ditadura do Estado Novo. O que é que isto tem a ver uma coisa com outra? Tem a ver porque ordens era o que menos interessava, e então o Sindicato de Artistas Teatrais era quem avalizava as carteiras profissionais, e sem as carteiras profissionais, que agora não existem, ou seja, eu tenho lá uma, mas tenho lá uma porque guardei a recordação, eu na altura não era careca, tinha cabelo castanho bonito e não sei o quê, e guardei aquilo por recordação, aquilo não serve para nada. Pronto. Mas sem poder ter essa carteira não era possível a pessoa ser contratada, ser remunerada, pronto, muito bem. Havia outra possibilidade para ser ator profissional nessa altura, coisa que agora não existe, mas já disse há bocado, que era a pessoa fazia durante 2 anos espetáculos em companhias profissionais, como estagiário. Havia, portanto, companhias profissionais, não é? Que podiam aceitar, segundo a lei, um estagiário por cada 5 atores que tivessem fixos na companhia. Isso era verdade, segundo a lei, mas depois na prática era mentira, porque cada companhia só tinha 2 estagiários, nunca tinha mais. Pronto. Mas o que eu quero dizer é que, se por hipótese eu fizesse 2 anos de trabalho em companhias profissionais, não tinha que ser a mesma, em companhias profissionais, contando que, além do meu tempo de representação, digamos, da peça em cena, que eu quero dizer, das peças em cena, eu teria um bónus por cada peça de 20 dias, quando aquilo tudo somado desse 2 vezes 365 dias, eu e os outros meninos, podíamos pedir uma carteira profissional ao Sindicato dos Artistas Teatrais, que depois passou a ser o Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos e tal, para poder fazer teatro. Bem, isso evidentemente que neste momento não acontece, qualquer pessoa pode fazer teatro, e porque é que não há de fazer? Bom, acontece que eu estou no conservatório, como disse há bocado, até ter o primeiro contrato, e trabalho em várias empresas e com várias pessoas. Para mim, especialmente o meu, não será mentor, mas a minha figura de proa é o Sr. Francisco Ribeiro, chamado Ribeirinho, que era muito pequenino, como homem, e era o ator mais extraordinário que eu conheci uma vez na vida, mas isso sou eu, quer dizer que seja. E era realmente um tipo que sabia teatro de uma forma muito importante. Nessa altura, nós tínhamos em Portugal uma grande influência da cultura francesa, por exemplo, até nas peças que eram, nos textos dramáticos que eram utilizados para fazer espetáculos, que muitos eram de origem francesa. A França tinha nessa altura, agora também tem, mas nessa altura tinha mais um grande incremento do teatro de boulevard, portanto da comédia, não é? Muitas dessas peças eram aproveitadas, quero dizer, eram traduzidas, eram adaptadas, é isso que eu quero dizer, por pessoas espanholas, e esses textos depois é que muitas vezes vinham para Portugal para serem representados. Mas quero dizer que nessa altura havia uma grande influência da cultura francesa em Portugal. E por esse motivo, como havia uma grande influência da cultura francesa, havia com certeza, nessa altura não eram CDs que a gente havia, mas eram vinis, portanto eram discos, por exemplo, da Piaf, ou do Aznavour, ou de outras pessoas, de outros grandes cançonistas franceses. Édith Piaf nous chante maintenant une nouvelle chanson de Jean-Marc Thibault et de Jacques Besse, Le rideau tombe avant la fin. Ça n'avait pas d'importance, il portait avec lui la chance, il était le premier partout, c'était lui qui gagnait toujours, au poker d'as comme mon amour, toujours joyeux, toujours content, il était fait pour vivre 100 ans, le rideau tombe avant la fin. Avant la fin du troisième acte, pourtant c'est moi qui l'a voulu. Il y avait pourtant de la différence entre sa veine et ma malchance. C'est peut-être ça qui lui a plu. Pour lui, il y avait trop de bonheur. Il fallait bien qu'il le partage, mais il conservait l'avantage. Peut-être qu'il n'avait pas de cœur. Il disait, je suis comme les statues. On se fait mal quand on tape dessus. On n'a jamais pu m'entamer. Il a eu tort de me tenter. Le rideau tombe avant la fin. Avant la fin du troisième acte. Autour de nous, y a les malins qui savent diriger leur destin. Le monde entier leur appartient tant que se joue la comédie. Mais ils oublient, on n'y peut rien. Pas jouir de ses trésors, on ne sait pas profiter de sa veine. J'ai voulu lui faire un peu de peine. Il était trop riche et trop fort quand il m'a trouvé dans un bar avec un type sans importance. Il a dit, c'est fini ma chance. Oh, c'est la première fois qu'on me fait mal. On ne sait pas s'il a voulu se tuer ou si la guine s'en est mêlée. On l'a retrouvé au petit matin, sa belle bagnole dans un ravin. Des morts comme ça, ça ne sert à rien. Ça n'intéresse pas le destin. Je ne crois plus au bon matin. La nuit tombe beaucoup trop vite et le destin ne promet rien. Le rideau tombe avant. De Michel Aimer, l'accordéoniste. La fille de joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bas. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux. Il doit c'est quel ombre d'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de chanter ses physiques. Tout son être est tendu, son souplet suspendu. C'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est triste au coin de la rue là-bas. Son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. Que la vie sera belle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Elle écoute la java qu'elle fredonne tout bas. Elle revoit son accordéoniste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux. Et les doigts c'est qu'elle onde l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de pleurer ses physiques. Tout son être est tendu, son soufflet suspendu. C'est une vraie tordue de la musique. Au coin de la rue là-bas, les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Pourtant ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui, où il y a un autre artiste qui joue toute la nuit. Elle écoute la java, elle entend la java. Elle a fermé les yeux, les doigts secs et nerveux. Elle lui rampe dans la peau par le bas, par le bas. Elle a envie de gueuler ses physiques. Alors oubliée, elle s'est mise à danser, à tourner au son de la musique. Em determinado momento, eu sou convidado pela Fundação Gulbenkian, pela doutora Madalena Perdigão, que estava nessa altura à frente da Fundação, a aceitar uma bolsa de estudo em Estrasburgo, na Escola Superior de Arte Dramática de Estrasburgo. Eu aceito, nessa altura eu tinha 25 anos. Eu aceito, faço a candidatura à escola e sou aceito. Eu faço a candidatura não no curso de atores, visto que eles não aceitam, ou não aceitavam na altura, eu não sei como é que é, não aceitavam indivíduos que não fossem de origem francesa, mas aceitavam nos cursos técnicos e de encenação indivíduos que soubessem falar francês, evidentemente, mas que não fossem franceses. Ora bem, eu fiz a minha candidatura ao curso de regia e mise-en-scène, quer dizer, em português, direção de cena e encenação, pronto, não, será bem isso? Mise-en-scène é encenação, mas o direção de cena não é bem regia. Direção técnica, chamemos-lhe assim. Pronto. E dizem-me, se a senhora pode vir aqui para Estrasburgo. Estrasburgo. Eu fui para Estrasburgo, estive lá durante 3 anos e depois mais 2, mas o meu curso eram 3 anos. E as coisas correram muito bem. Correram muito bem porque, não sei se é para eu ser simpático ou coisa qualquer, mas a minha posição na escola passou a ser muito, muito boa. Ao fim do... a meio do segundo ano de escolaridade, eu dava aulas e ensinava com alunos do primeiro ano do curso de atores. E ao fim do segundo ano, eu era assistente do ator Pierre Lefebvre, que era o diretor da escola. Bom, depois convidaram-me a ficar lá. Eu, nessa altura, disse, não, não quero, quero ir a Portugal, ver o que é que se passa, já aprendi aqui tantas coisas, não sei o quê, porque é que não é de ir para lá? E vim. A responsabilidade é minha, evidentemente. Vim. E descobri uma coisa que... Ah, vim, entretanto, fui para Moçambique dirigir 2 grupos, um da Universidade de Moçambique, pois, e outro do Talmo, que era um teatro amador de Lourenço Marques, e depois voltei para Portugal, portanto, no ano seguinte. E descobri que tudo aquilo que eu tinha aprendido e posto em prática na Escola Superior de Teatro de Cinema de Estrasburgo, aqui não servia para nada. Era, aliás, contraproducente eu saber aquilo tudo, porque aqui não tinha qualquer espécie de interesse. Aquilo, a gente aqui não funcionava assim, funcionava de outra maneira. A diferença? Olha, a diferença é assim. Nós em Portugal temos, tivemos sempre, mas temos excelentes atores, encenadores, cenografistas, figurinistas, enfim, temos pessoal artístico, chamemos-lhe assim, de grande categoria. Não temos, é uma coisa que é aquilo que se poderia chamar a organização do teatro, o teatro como indústria. O teatro também é uma indústria, não é só uma arte, é uma arte, mas também é uma indústria. Nós não temos, na organização do teatro, e na altura ainda tínhamos menos, agora ainda é como o outro, nós não tínhamos uma organização que preservasse os espetáculos, a forma como as fazíamos. Eu posso dar um exemplo. Eu uma vez estava no antigo Teatro Éden, que agora é um... ali no Restauradores, que agora é um hotel, a falar com o já falecido Erlander Perutiu. Erlander Perutiu era um realizador, no meu entender, muito bom, de televisão. Realizador, autor de textos, etc, etc, etc. Encenador. Eu tinha vindo de lá, de França, e punha-se a hipótese de reabertura, na altura, do teatro, do Teatro Nacional. O Teatro Nacional tinha estado fechado, tinha ardido, não é, durante 20 anos, e depois ele estava acabado de ser, não é remodelado, é reconstruído. Pronto. E a gente estava a dizer uma coisa qualquer que era, dizia eu, se me convidassem para a direção do Teatro Nacional, isto dizia o Cássio Cabral, eu via uma coisa que fazia, dizia eu vindo lá, que era, isto não pode ser como aqui. Eu, o que fazia, era como se faz lá, que era assim. Ah, eu estava, a escola funcionava dentro de um Teatro Nacional, Teatro Nacional de Estrasburgo, pronto. Há mais teatros nacionais, mas aquele era de Estrasburgo. E eu disse, pá, lá, no início da temporada, pá, aí em setembro, a direção da companhia do teatro, põe os espetáculos que vão, no momento eram 4, que vão ser exibidos nesse ano, no ano que vem, não é? Quando é que começam, quando é que acabam, como é que se faz a compra de não sei quantos bilhetes para ser mais barato e não sei o quê. E eu fazia isso. E o Erlander partiu. Disse para si, mas o Cássio Cabral, você é parvo de todo. Porque você acha que aqui, se você fosse diretor de Teatro Nacional e fizesse aquele plano, alguém ia cumprir o plano? Opa! Os atores não queriam, precisavam de mais tempo para representar. Os carpinteiros não tinham as grades feitas para aquela época e você ia passar uma vergonha completa. E Fernando Pereteu tinha razão. Ele não era só bom encenador, mas era um tipo que era muito atento ao que se passava. Não, mas isto era para dizer uma coisa. Não sei se respondi à sua pergunta. Como digo, nós em Portugal estamos e sempre estivemos ótimos do ponto de vista da criatividade teatral. Ah, sim, isso. Até no que tem a ver com a dramaturgia. É engraçado é que há muito... Olha, há bocado eu disse que havia uma altura em que só se representavam peças francesas de comédia e especialmente adaptadas à maneira espanhola e depois adaptadas da espanhola para cá. Mas nós temos, por exemplo, neste momento já há muitos anos, uma dramaturgia portuguesa muito importante. Se nós pegarmos numa carteleira, uma carteleira é num jornal, há umas coisas que dizem funerais, farmácias, e uma, não é verdade, e uma coisa, a carteleira não é as funerais, é as farmácias, mas pronto. Mas tem uma coisa que é espetáculos, tem os cinemas e os teatros, não é? E nos teatros, se nós virmos, a esmagadora maioria dos espetáculos apresentados em Portugal são de textos portugueses, ou de textos adaptados para português, não estou a dizer traduzidos, estou a dizer adaptados, o que os torna evidentemente um texto português. Muito bem. Acontece é que é no plano da organização, ou seja, no plano da produção, se nós quisermos, que, no meu entender, a coisa falha. E eu penso que a coisa falha por uma razão, para mim, muito simples, que é a seguinte. Que é por questões de organização económica. Então é assim. Aqui há, ou seja, há vários anos, as pessoas que investiam no teatro, quando eu digo investiam no teatro, estou a falar dos empresários, as pessoas que produziam, eu disse há bocado, que o teatro é uma indústria, não é? Além do mar, é também uma indústria. As pessoas que investiam, investiam ou com dinheiros seus, com capitais seus, ou com capitais que eles pediam à tia Amélia, outra coisa qualquer, mas que tinham que, em princípio, devolver ou ao banco. Portanto, os capitais eram da responsabilidade de quem investia. E significa isso que, para haver uma rentabilidade do investimento, que já agora é necessário que exista, é necessário que alguém compre o produto que se produziu, não é? Pois, isto pode ser um sabonete ou garrafas de vinho tinto, outra coisa qualquer. Muito bem. Então, como é que essa rentabilidade se fazia? E isso faz ainda, mas pronto, como é que se fazia? Era havendo espectadores que comprassem os bilhetes para ir ao espetáculo. Senão, aquilo era um descalabro completo. Muito bem. Em determinado momento, existem pouquíssimas, ou talvez nenhuma, não sei, empresas de teatro portuguesas que sejam subsidiadas pelo Estado. Por exemplo, o chamado Teatro Nacional, não é Teatro Nacional, a chamada Companhia Amélia Recolasso Robles Monteiro, de saudosa memória, que funcionava no Teatro Nacional Dona Maria II, não era uma companhia nacional. Era uma companhia concessionária daquele espaço que era o Teatro Nacional. Bom, isso quer dizer o quê? Isto como se a gente pode concessionar um bar ou um restaurante ou outra coisa qualquer. Muito bem. Portanto, eles tinham capitais estatais, não é? Mas eles não eram uma companhia nacional. Muito bem. A partir de determinado momento, isso tem a ver especialmente a seguir ao 25 de Abril, portanto, a seguir em 1974, há a ideia, e eu não estou a dizer que a ideia é boa ou má, há a ideia de que todas as companhias de teatro devem ser subsidiadas pelo Estado. E eu estou contra. Eu acho que há, com certeza, companhias de teatro que devem ser subsidiadas pelo Estado, por isso eu não tenho mais pequena dúvida de que um Teatro Nacional Dona Maria II ou São João do Porto, se tivessem companhias, eu disse se tivessem companhias, coisas que eles não têm, eu não estou a dizer que as companhias são más ou boas, estou a dizer que não existem. Pronto, deviam ser subsidiadas pelo Estado. Isto não é só em Lisboa, pode ser no sítio qualquer do mundo. Pronto, assim como não estou em dúvida que companhias de extrema categoria e importância no ponto de vista artístico e tal, como, sei lá, a cornucópia do Luís Miguel Sintra devam ser subsidiadas por Estado. Longe de mim não haver companhias subsidiadas por Estado. Agora, acontece que nós entramos a partir de 74 numa coisa que é um grande facilitismo, que é o facto de nós termos companhias de teatro que são subsidiadas. Olha, por exemplo, o Cacho Cabral, que dá dinheiro, e nós todos podemos dizer para as companhias que ninguém quer ver. Ah, isto é que é uma coisa curiosa. Não fui eu que inventei isto, já houve uma secretária de Estado aqui há muitos anos que mandou fazer um levantamento sobre esta situação, que para mim é, para mim não é caricata, é ignóbil, mas depois o estudo foi metido na gaveta, que é assim. Nós inventámos uma coisa parecida, por exemplo, com França. Em França nós temos teatros nacionais, sei lá, Grenoble, Estrasburgo, Nancy, não sei o quê, dentro dos quais teatros os espetáculos das outras companhias circulam. Pronto, muito bem. Eu estou a dizer França porque é o que eu conheço melhor, tive muitos anos. Em Portugal inventou-se uma coisa que é, nós temos as companhias da descentralização. Portanto, não temos teatros que vão circular, mas temos companhias que estão em algumas capitais de distrito, não é? E, portanto, eles levam a cultura, essas, e eu não estou a dizer que não levam, tenho sérias dúvidas, mas enfim. Pronto. Portanto, temos uma cobertura do espaço de produção de espetáculos em Portugal muito vasto. Acontece que há coisas que são curiosas, isto não fui eu que inventei, é? Há coisas que são muito curiosas, é como eu disse há bocado, há populações que não querem ver estas companhias e continuam a ser pagas. Eu posso dar um exemplo, ou podia estar aqui a tarde toda, mas também tínhamos mais que fazer, mas é assim. Eu tenho uma filha que é Eva Cabral, também tenho mais, mas tenho uma filha que é Eva Cabral, que é atriz e que tem uma companhia que é o Jumário Bondo, junto com um palhaço alemão, que é o Detlef. Bom, mas isso não interessa. O que interessa é que ela acabou o curso de conservatório, depois esteve um ano a trabalhar aqui em Lisboa e depois convidaram-na para uma companhia da descentralização, portanto, numa capital distrito. Eu não vou às estreias, a não ser que entre como ator, né? Ou como encenador, tem que lá ter. Mas ela convidou-me, a mim e a Isabel, para irmos lá ver o espetáculo a seguir à estreia. Fomos, acho que 15 dias depois, ou uma coisa qualquer. Fomos lá jantar com ela, íamos lá ficar. E quando acabou o jantar, a Eva disse-me assim: ó Cabral, a minha filha não me chama pai, sempre me chamou Cabral. Ó Cabral. Isto porque ela sabe que eu sou muito mal criado, não é? Se nós não fizermos... Ah, isto era um sábado à noite. Não era quarta-feira, era sábado à noite. Ó Cabral, se nós não fizermos espetáculo, tu não vais começar aos gritos à porta, pois não? Eu disse, oh Eva, mas... Não, eu estou ainda por cima, sou convidado. Mas porquê é que não ando a fazer espetáculo? Isto uma semana depois da estreia, não é? Ou uma semana e uns dias depois da estreia. Porquê é que vocês não andam a fazer espetáculo? Sabes, é que é assim... A gente aqui é mais os dias que não faz espetáculo do que os dias que a gente faz o espetáculo. E eu disse, mas porquê? Epá, é assim, nós só fazemos espetáculo para 6 pessoas, não é 100, 6, 5 e mais 1, 6, 6 pessoas. E portanto, se não tivermos 6 pessoas, hoje não fazemos espetáculo. Está bem, pronto, eu prometo não começar aos gritos, mas bom... Naquela noite houve uma enchente, havia 10 pessoas a assistir ao espetáculo. Bem, devo dizer que o espetáculo era muito bom. Não vou dizer, evidentemente, onde é que isto se passava, nem que o espetáculo era, mas o espetáculo era realmente muito bom. Bem, a peça era muito boa, mas isso já se sabia. A encenação era muito inteligente, muito cuidada, boa interpretação, bons cenários, bons figurinos, só que o público também é outra parte do teatro, não... Os vídeos não havia, não é? Naquele dia havia 10. Pronto. Eu disse, mas, oh Eva, mas porquê que... Mas porquê que... Mas que vocês fizeram uma prospeção do mercado, se quisermos, ou seja, de que espetáculos é que vocês deveriam... Não é vocês, porque ela não era da direção da companhia, que a direção da companhia deve fazer, para terem público. Não, acho que não. Eles aqui na companhia fazem os espetáculos que eles acham que devem fazer. Eu disse, pois, mas é assim... Aqui nesta terra, né, que ainda assim é o capital distrito, há escolas primárias, escolas secundárias e um politécnico, que devem ter até por questões de estudos, não é? Agora veio o Gil Vicente, agora veio o não sei quê, agora veio... possibilidade de fazer espetáculos, é que eu... mas parece que não. O que é que eu quero dizer com isto, para concluir, é que esta coisa dos espetáculos serem a fundo perdido, contribuídos, suportados por nós todos, incluindo o Cais Cabral, que sou eu, leva realmente a coisas muito esquisitas. Portanto, eu não concordo com isto, mas isso é a minha opinião. Bom, o que é que hoje posso dizer mais nada, porque já estou a falar há tanto tempo? Je suis d'un autre pays que le vôtre, d'un autre quartier, d'une autre solitude. Je m'invente aujourd'hui des chemins de traverse. Je ne suis plus de chez vous. J'attends des mutants. Biologiquement, je m'arrange avec l'idée que je me fais de la biologie. Je pisse, j'éjacule, je pleure. Il est de toute première instance que nous façonnions nos idées comme s'il s'agissait d'objets manufacturés. Je suis prêt à vous procurer les moules. Sont d'une texture nouvelle, je vous avertis. Ils ont été coulés demain matin. Si vous n'avez pas, dès ce jour, le sentiment relatif de votre durée, il est inutile de vous transmettre. Il est inutile de regarder devant vous, car devant, c'est derrière. La nuit, c'est le jour. De toute première instance que les laveries automatiques au coin des rues soient aussi imperturbables que les feux d'arrêt ou de voie libre. Les flics du détersif vous indiqueront la case où il vous sera loisible de laver ce que vous croyez être votre conscience et qui n'est qu'une dépendance de l'ordinateur neurophile qui vous sert de cerveau. Et pourtant, l'espoir est une forme supérieure de la critique. Pour le moment, nous l'appellerons bonheur, les mots que vous employez n'étant plus les mots, mais une sorte de conduit à travers lequel les analphabètes se font bonne conscience. Mais... la solitude, la solitude, la solitude! Le code civil, nous en parlerons plus tard. Pour le moment, je voudrais codifier l'incodifiable. Je voudrais mesurer vos danaïdes démocraties. Je voudrais m'insérer dans le vide absolu et devenir le non-dit, le non-avenu, le non-vierge par manque de lucidité. La lucidité se tient dans mon froc. des idées, l'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue, car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi avec un soupçon de réserve. Toutefois, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin. Car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Les saints Jean bouche d'or qui prêchent le martyr, le plus souvent d'ailleurs s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire en aparté, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles. Et la question se pose aux victimes novices, mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles? Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, quand ils les voient venir avec leur gros drapeau, le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Encore s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât. Depuis tant de grands soirs, que tant de têtes tombent, au paradis sur terre, on y serait déjà. Mais l'âge dort sans cesse et remis aux calendes, les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez. Et c'est la mort, toujours recommencer. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Ô vous les boutefeux, ô vous les bons apôtres, mourez donc les premiers, nous vous cédons le pas. Mais de grâce, morbleu, laissez vivre les autres, la vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Car enfin la Camarde est assez vigilante, elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux. Plus de danse macabre autour des échafauds, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Quando uma companhia está implantada dentro de uma determinada população, pronto, não é? E se quer fazer teatro, é natural que vá de acordo com aquilo que as pessoas querem ver. Eu posso lhe dar um exemplo muito simples. Até posso dar dois ou três, mas pronto, um exemplo simples que é assim. Em Setúbal, aqui há muitos anos, foi fundado um teatro que se chama o Teatro de Animação de Setúbal. O Teatro de Animação de Setúbal ia funcionar e acho que continua a funcionar, não é? Num espaço muito grande, que é o Fórum Luísa Todi. Para ter um espaço muito grande. Constituiu-se essa companhia, eu acho que a companhia na altura tinha dinheiros camarários. E então, o falecido Carlos César pensou que espetáculo é que ele ia fazer. E então, ele fez, como já agora, uma prospeção a que espetáculos é que havia lá, não é? Sim. Então descobriu o quê? Descobriu que aquela região de Setúbal tinha uma grande apetência pelo fenómeno teatral. Tinha uma série de grupos que faziam teatro. Uma série enorme de grupos que faziam teatro. Mas esse teatro era só, e porque é que não há de ser só, mas era teatro, não era musicado, era um teatro baseado na revista à portuguesa. Portanto, eles tinham uma série, acho que ainda continuam a ter, mas tinham uma série de sessões de recreio, essas coisas assim, que apresentavam revistas, pronto, revistas lá de Setúbal, não é? E que era isso, era para isso, para esse tipo de teatro que estavam vocacionados. Então, eles decidiram, uma coisa que me parece extremamente inteligente, isto é por causa do público, de chamar o público e não sei o quê, decidiram uma coisa que me parece extremamente sensata, que é assim, no Luísa Todi, que evidentemente tinha um palco, que aliás é grande demais, mas enfim, um palco muito maior do que as cidades de recreio, que tinha um palquinho muito pequenino, que tinham meios financeiros muito maiores do que tinham as cidades de recreio, e tinham com certeza um número de pessoas, sei lá, de bailarinos e de cantores e não sei o quê, que seria superior às cidades de recreio, fazer no primeiro ano duas revistas. Fizeram duas revistas no Luísa Todi. No segundo ano fizeram uma revista e resolveram fazer uma peça que não fosse uma revista. Mas como as pessoas já tinham ido ver a revista, também foram ver outra peça e agora podem fazer. Não estou a dizer que os espetáculos têm qualidade, eu acho, espero que sim, mas quer dizer, não estou a falar da qualidade, estou a falar da captação do público. Sentido contrário, a formiga no carreiro vinha em sentido contrário. Caiu o Otejo, ao pé de um sempagenário. Caiu o Otejo, ao pé de um sempagenário. Larpou, trepou às tábuas, que flutuavam nas águas, que flutuavam nas águas. E de cima de uma delas virou-se para o formigueiro. Mudem de rumo, já lá vem outro carreiro. Mudem de rumo, já lá vem outro carreiro. Diferente. A formiga no carreiro vinha em sentido diferente. Caiu a rua, no meio de toda a gente. Caiu a rua, no meio de toda a gente. Boliu abriu as gâmbias para trepar as varandas, para trepar as varandas. E de cima de uma delas virou-se para o formigueiro. Mudem de rumo, já lá vem outro carreiro. Mudem de rumo, já lá vem outro carreiro. Caiu em cima de uma espinhela caída. Furou a brava numa cova que ali estava, numa cova que ali estava. E de cima de uma delas virou-se para formigueiro. No mundo em derrubo, no mundo em derrubo, já lá vai outro carneiro. No mundo em derrubo, no mundo em derrubo, já lá vai outro carneiro. Deixas assentar e as mozinhas aos olheiros. Eu quero ir para o monte, eu quero ir para o monte. Que no monte é que estou bem, que no monte é que estou bem. Eu quero ir para o monte, eu quero ir para o monte, onde não veja ninguém, que no monte é que estou bem. Estas casas estão caiadas, estas casas estão caiadas. Quem seria a caiadeira? Quem seria a caiadeira? Foi o noivo mais a noiva, foi o noivo mais a noiva. Com ramo de laranjeira, quem seria a caiadeira? Lá é a minha casa. Eu não tenho nenhum teatro, mas posso decidir pôr naquela sala grande que há lá uma cortina, ou não pôr cortina nenhuma, e representar o Macbeth. E a minha filha Teresa pode, por exemplo, fazer o Macbeth, com umas barbas, ou sem barbas, ou não sei o quê. E claro que espero que não vá ninguém, a não ser para gozar comigo, lá ver o espetáculo. Mas como o dinheiro que eu utilizei no espetáculo é meu, eu não tenho que dar contas a ninguém. O problema é quando o dinheiro é nosso, quer dizer, é do erário público. Portanto, nós... É assim, porque se nós tivermos um espetáculo que custou mil alguma coisa qualquer, e for visto por 1000 pessoas, esse espetáculo custou para cada pessoa, não é para cada pessoa ter que pagar, pode ser de graça. Ou seja, aquilo que o erário público usou para chegar a 1000 pessoas foi 1 euro. 1 euro foi um. Pronto, não estamos. Mas agora vamos imaginar que esse espetáculo custou 1000, é visto por 10 pessoas. Então cada uma das pessoas custou 100, não é? 100 ao erário público, que é capaz de ser de mais. Que medo que me achasses feia. Acordei tremendo, deitada na areia. Mas logo os teus olhos disseram que não, e o sol penetrou no meu coração. Mas logo os teus olhos disseram que não, e o sol penetrou. Vi depois numa rocha uma cruz e o

feito o meu coração. Se ao dizer adeus à vida, as aves todas do céu me dessem na despedida, o teu olhar derradeiro, esse olhar que era só teu, amor que foste primeiro, que perfeito coração morreria no meu peito, meu amor, na tua mão, nessa mão onde perfeito bateu o meu coração. O meu coração. Bem, então eu estava a dizer que eu venho para Portugal, para a Escola Superior de Cinema, e para como professor, e depois para ator do Teatro Nacional da Harmonia Segunda, e que uma coisa que me fez uma grande confusão na Escola de Teatro em Portugal é que a Escola de Teatro em Portugal depende do Ministério da Educação, em vez de depender, como depende, sei lá, em Espanha, em França, na Alemanha, assim, penso que eu conheço, do Ministério da Cultura, porque uma escola de teatro, neste caso falemos da formação de atores, que é a parte mais visível do teatro, falemos da formação de atores, existe uma parte da aprendizagem que é como no balé, por exemplo, repetitiva, ou seja, é representar. Se quisermos também a voz, o corpo, etc., mas é representar. E representar, ou a direção de representação, é uma coisa que pode ser maravilhosamente feita por indivíduos que não têm nenhum curso superior. Eu conheço vários colegas que são excelentes diretores de atores, por exemplo, a Glória de Matos, que eu saiba não tinha nenhum curso superior, estou a lembrar dela, por exemplo. Pronto. Por exemplo, a Marina Mota é uma excelente diretora de atores, também que eu saiba, se calhar tem, eu estou aqui a dizer. Que eu saiba, não tenho um curso superior. Mas quando uma escola depende, uma escola de formação, neste caso de atores, que é para ser mais simples, depende do Ministério da Educação, os indivíduos que estão a lecionar, seja o que for, têm que ser licenciados. Pronto, mas têm que ter um curso superior, seja lá qual for. Isto a mim parece-me realmente uma grande confusão, e é por isso que eu acho que escolas de teatro em Portugal pagas por Estado não vão ter assíduo nenhum enquanto isto for assim. Mas pronto, mas isso, digo eu, e estou bem apoiado por vários países europeus em que as escolas de teatro não funcionam desta maneira. Até porque é muito mais barato ser ao contrário. Uma vez, porque eu gosto muito de contar histórias, na Escola Superior de Teatro de Cinema, no Departamento de Teatro, houve um problema. Ah, eu não sei se estão a ver que numa escola de teatro uma das coisas que os alunos mais fazem é representar, se já agora, não é? Pronto. E representar é uma coisa que eles fazem todos os dias e depois fazem no final desse trabalho, desse bloco. Fazem ou uma apresentação pública ou não fazem uma apresentação pública, mas pronto, não interessa. Mas eles trabalham todos os dias, sei lá, eles se fizerem uma peça por trimestre, ou duas peças por trimestre, eles trabalham durante aquelas horas todas, diariamente, durante um mês e meio, ou dois meses e meio. Quando se decidiu que a escola, se decidiu, não, ela já era, mas quando se chamou a atenção para o facto da escola do Departamento de Teatro ser depender do Ministério da Educação, um aluno apareceu e disse: eu sou trabalhador estudante e, portanto, eu só cá venho apresentar o trabalho. Bem, a direção da escola, a que eu nunca pertenci, graças a Deus Nosso Senhor, disse: mas não pode ser, mas então, e os outros dias, em que, os outros dias todos, as semanas todas, os meses todos? Pá, não, eu sou trabalhador estudante. Disse: mas não pode ser. Essa é uma coisa que não pode ser. Falou-se com o Ministério da Educação, disse: não, mas isso é assim, esta escola depende do Ministério da Educação. Se isso é assim para todos os cursos do Ministério da Educação, porquê é que não há de ser assim para o curso de teatro? Isto que eu estou a dizer não é uma invenção do Cássio Cabral, que às vezes inventa coisas, não, isto é verdade. Portanto, realmente em Portugal existe uma coisa curiosa, é que a Escola Superior de Teatro e Cinema, portanto o Departamento de Teatro da Escola Superior de Teatro e Cinema, depende do Ministério da Educação e não do Ministério da Cultura. Ce sont de drôles de types qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leur sou dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus, leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés, quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles où remoueront leurs vers comme un effet de l'art. Marchent dans l'azur, la tête dans les villes, et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles, où n'abordent jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice, et l'on met en prison leurs quatrains de 10 sous. Comme si l'on m'était offert un édifice sous prétexte que les bourgeois sont dans les goûts. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, la Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Alors je sens dans moi mon cœur qui muitas coisas aconteceram quando eu voltei para Portugal. Como eu disse, fui para a Escola de Teatro, fui para o Teatro Nacional da Maria II, e houve uma coisa muito curiosa. Em determinado momento, a televisão nacional, não é? Propõe-me a mim e a um colega meu, que quem foi o primeiro? Não me lembro, mas propõe-me a mim, que aliás é um excelente ator, que eu não me lembro como é que se chama neste momento, e eu peço desculpa disto, mas é de elenco nacional, aliás. Para fazermos um espetáculo que tinha a autoria da Alberta Meneres e do António Torrado, no texto, que era para concorrer a um concurso internacional de coisas juvenis, ou não sei o que é que era. E depois aquilo acho que correu bem, e nós passámos a fazer, aí já com o Rogério Vieira, passámos a fazer o Menino e o Arquileto, que fizemos, curiosamente, antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril. O que quer dizer que as conotações políticas eram nulas. Se bem que nós tivéssemos também os espetáculos que fazíamos noutros sítios, mas eram até espetáculos, não. Isso não eram os espetáculos da televisão, em bares e não sei o quê. Bom, entretanto, há uma coisa que me parece importante, que é o facto daquilo que se chamava o teatro radiofónico, que assim, durante muitas décadas, a emissora nacional, que era na altura a emissora nacional, tinha programas em língua portuguesa, muitos e variados. Tinha leitura de contos, leitura de romances ou de partes de romances, tinha leitura de poesia, tinha peças de teatro radiofónico, tinha folhetins, e depois... Mas isso já foi, depois de 25 de Abril, é engraçado. Depois, essas coisas passaram a desaparecer. Eu tinha uma grande produção para esses programas, porque esses programas... a escrever peças, não é? Quando digo uma grande produção, eu escrevia pelo menos duas peças por semana para os vários canais. Havia o Canal 1, o Canal 2, o Canal 3 não tinha produção própria, tinha produção que vinha das outras peças que estavam gravadas. Bem, e então depois, essas peças deixaram de... Não são as minhas, as outras pessoas deixaram de... Deixou de haver essa rúbrica, essas rúbricas todas. E curiosamente, o primeiro canal em que deixou de haver teatro radiofónico foi naquele canal que é para os países de língua portuguesa, dos... Como é que se chama? Espalope. Pois, esse foi o primeiro que acabou. Isto realmente acho que diz tudo. Pronto. Chouvigny, piano polka. O piano Robert Chouvigny. este programa teve a participação de Carlos Cabral. Foi gravado no dia 13 de novembro de 2015, no auditório do Teatro da Trindade, em Lisboa. E foi elaborado e realizado por Teresa Cabral.